via, táxi à direita, chame Polo 12, 1 decimal 9. Direita 219, 1994. A Papa Pau, favor, Sierra, prossiga. A Papa Pau, favor, Sierra, confirme o tipo do equipamento. É um homem aberto. Papa Pau, favor, Sierra, mantenha sobre regras de voo visual. Autorizado, Sierra Whisky Delta Lima. Acione código 0412. E fique atento ao Hotel Romeo Golf e ao Mike Vitor Alfa em sobrevoo próximo a Dunas. Sim, ficará atento, está autorizado para direto para a Whisky Delta Lima e se autorizar, e por favor, o ajuste. Ajuste em Salvador agora 1-0 no 5. 1-0 no 5, por favor, Serra. Zona 54, autorizado ILS X-Ray, informo 209 a 500 pés próximo à duna, não interferem na sua aproximação, reporte estabilizado. Sim, chama no ILS, zona 54. Lá. Descido Oxané 6336. Oxané 6326, confirme. Passando uma centena para prosseguir no descido, Celina. Oxané 6326, autorizado até nível de voo 050. 050 nível, Oxané 6326. É tranquilo, tá visão. Tranquilo, tá visual bem afastado. Boa. Zona 0. Azul 27 no 4, confirme se decola de imediato. Afirma, 27 no 4. Azul 27 no 4, autorizado decolar de imediato. Pista no 0, vento no 1, 0 graus ou no 1, nós. Decola da interseção, se autorizado 27 no 4. Ciente, torre ciente, azul 27 no 4. Livre decolagem, 27 no 4. Com 3560, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizado, informo 2 aeronaves, 2 helicópteros, a 500 pés, nas proximidades de Duna, não interferem na sua aproximação. Autorizado 3560. Na 3154, no ILS. A 3154, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 3154. Tem restrições, está cancelado. Controle Salvador, 120.8, bom voo. Positivo, 208, Lady. Muito obrigado. Até a volta. Buenas. Romeu Juliette, Romeu Mike, prossiga. November Oscar Whisky, informa o tráfego final de 5 milhas 110, Airbus 321, mantenha 360 no setor e aguarde instruções. Visual com tráfego, mantendo 360, aguardando instruções, November Oscar Whisky. 3154, informa o tráfego à direita, Papa 28 Alfa, realizando 360 no litoral sul, não vai interferir com sua aproximação. Tense, 3154. A 3154, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 grau, 09 nós. Pistão no zero, autorizado, pouso da 3154. 714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, nível de voo no 60, cancelada a restrição. Cancelada a restrição, solicita 180 final. Sofreu o controle, o 2794 solicita final 180. O 2794 aguarde coordenação. Obrigado, Leine. Serra, dona final para Serra Ruiz, que dá para animar. Papapapalfa, Golf Sierra, frequência livre para auto-coordenação. Boa, auto-coordenação. Asco Isque, é autorizado prosseguir via litoral sul. E aguarde instruções para o cruzamento do campo na cabeceira 28, na vertical da cabeceira 28. Reporte para o cruzamento. Ciente, autorizado prosseguir via litoral sul, aguardando para cruzamento cabeceira 28, November Sul. Estando avistando TAM 3560. A 3560, chama a torre frequência 1118, decimal 95. Boa tarde. Romeu, Juliette, Romeu, Mike, aciona código 0157. 3560, estabilizado, né? Tá, chama 3560, continue a aproximação, loja de pista livre. Abra os gostos. 3154, no solo 34, táxi à direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 121, na órbita 3154. Dois helicópteros a 500 pés próximos à duna não interferem na sua aproximação. Reporte estabilizado. 7-10-2000, derivado e leixão estabilizado. Achando a metrela mesmo. Papai Romeu Juliette, Romeu Mike, confirmando, o pouso será em Feira de Santana ainda? Gente. A mesa final 28, November 6. Fiscal de buraquinho para transferência. Guardando por November 6. Gente. Oi, Salvador, boa tarde, tá? 13. 193, ponto de espera pronto. Tá 3193, boa tarde, mantenha ponto de espera. Ok. Tá 3560, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 130 graus, 07 nós. Negro e pouso 3560. November Oscar Whisky, dá presente, chame o controle 120, decimal 8. Controle 208, November Oscar Whisky. Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, corredor forte, 1.000 pés na sua escuta. Papa Romeu, November Oscar Whisky, ciente, mantenha sobre regras de voo visual, ajuste em Salvador no 0.5. 1.0.5, sob condições visuais, November Oscar Whisky. Valeu, Hotel Negócio. Até lá no Golfo Cecília. Livrando São Caetano, retorne em maio pelo setor norte. Hotel no Golfo Ciente. Bom. Oceania 6326, reduza para velocidade de aproximação, chama a torre frequência 1918.95. Vai importar as 12 anos, 295, Oceania 6326. Azul 27 no 4, controle. Siga, Lady. O Centro Recife solicita que mantenha o nível 160 inicialmente e solicite, após a transferência para o mesmo, o nível 180 devido a um tráfego da companhia no sentido oposto no nível 180. Azul 27, confirmando. A gente sobe para 160 e coordena com eles depois. Obrigado, buenas. Oceania 6326, informa o tráfego à frente na curta final, final de meia dúzia de milhas, ok? Quais são? Meia milha. Eu vou 3 milhas e meia da pista, Oceania 6326, baixa trabalho. Oceania 6326, reposta na DA. Oceania DA, 6326. Brasília. No solo de 38, táxi à direita e chama o solo 121, decimal 9. 219, boa. Liga. Abandonando aqui o aerolevantamento, está prosseguindo na parte de Feira de Santana para pouso, descendo para 2 mil metros. Papo Romeu Juliette, Romeu Mike, ciente, confirma o estimado pouso. Ciente, 1800, tem frequência livre, Juliette, Romeu Mike. Então, Romeu Golf já avisou a Conrique Mike. Então, Romeu Golf, chama a torre, frequência 118.95. Vai chamar a torre, igual. Controle de Salvador, Novembro, Suíça, que da presente solicita ingressar, corredor, Interlagos. Papai Romeu, Novembro, Suíça, que não copiei. A presente solicita ingresso, corredor, Interlagos, para pouso 17, regressando. Suíça, que ingresso, Interlagos, reporta Ceasa. Ingresso, Interlagos, reporta Ceasa, Novembro, Suíça. Gol 1164, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000. Gol 1164, informação de tráfego, tem um helicóptero a 500 pés. Nas proximidades de zona não interferem na sua aproximação. Obrigado. Estamos só ali 121 no decimal 9. 1219, olha lá, obrigado, boa. Mike Vitor Alfa, reporta visual com o Ted Pouso. Para lá, com visual, Mike Vitor Alfa. Piso 193, autorizado a decolar pista 10, vento 120 graus, 12 mais. Iniciando, tá 3, 193. de Salvador, muito boa tarde, Xané 6142, ponto para a próxima. Boa tarde, Xané 6142, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Autorizado alinhar e manter, 1 no zero, Xané 6142. Dá o meu golfe no solo controlado. Dá o meu golfe, considero o solo 45, frequência livre, boa tarde. Chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 08, bom final de semana. Boa tarde, 63, mantenha o ponto de espera. 63, mantenha o ponto de espera. A data de decolagem, suba para o nível de voo 340, voa Leda. 340, voando Leda, 3193. O November Suite, está comprando as pedras de algum campo? November Oscar Whisky, chama a torre, frequência 118.95. Torre 118.95, November Suite. Torre Salvador, Papa Romeu, November Suite, captura da rotatória visual. November Suite, confirme intenções. Todos completos, pista no 7. O Xané 6142, autorizado a decolar pista no 0, vento no 10 graus, 10 nós. Autorizado a decolar pista no 0, 6141. November Suíça, dá pra gente, autorizado prosseguir final no 7. Dá pra gente autorizado seguir final no 7, November Suíça. Xané 6315, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Xané 6142, decolado 44, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom pouso. 208, obrigado, bom serviço. Xe livre, bom pouso. Livre, bom final de semana a todos. Controle de Salvador, muito boa tarde, Xané 6142, decolou. Na PUCA. 42, contato radar na decolagem, subvia saída PUCA, nível de voo 350. 350, por gentileza, poderíamos dar jamo? Xané 6142, mantém o perfil da saída. Mantém. Estabilizado, gol 1164. 1164, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 6315, autorizado a decolar pista no 0, vento no 20 graus, 12 nós. Decolagem, Xané 6164. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. De base para final no 7, no Lembrança informa o traço final de 5 milhas, realize 1360 pela direita, reporte na vertical do L ponto da Enrimar. 360 pela direita, aguardando instruções do November Suite visual com tráfego. Voo 1164, informa o tráfego à esquerda, Papa 28 Alfa, realizando 360 no setor norte, 1 no mil pés, não vai interferir com sua aproximação. Voo 1164. Frequência 1, 26 decimal 0, alterna 1, 28 decimal 8, bom voo. no 0. Vento no 1, 0 graus, no 1 mais. Ele pousou bom no 1, 64. Oxana 63, 15, decolado 46, chame o controle, Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Desvio da rota proa 055. Oxana 142, proa 055 por quantas milhas? 80 milhas. Oxana 142, ciente. Controle, Oxana 63, possível decorrer, boa tarde. Oxana 6315, contato radar na decolagem, suba, via saída São Bruno, no nível de voo 360. São Bruno 360, Oxana 6315. Suíço, prossiga final no 7, aguarde autorização de pouso. Prossegue final no 7, aguarde autorização, novembro, Suíço. 2. Prossiga. Se possível, eu gostaria de voar na Aracaju, que é a proa ideal para nós. Oxana 6142, mantenha ainda o desvio na 055 e aguarde coordenação com o Centro Recife. Guardando. Primeiro Suíço, que é autorizado pouso pista no 7, vento 11, 0 graus, 109. Autorizado pouso 17, novembro Suíço. Olimpo 07, é autorizado alinhar e manter pista no 0. No 164, no solo 48, táxi à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, voltou 64. Chanel 6142, tem condições de voar direto no meu Fox 018? Só um momento. É com Índia November, autorizado alinhar e manter pista no 7. Acabava aí, para Suíça, autorizado prosseguir o táxi via pista até a Bata. Impo 07, autorizado decolar pista no 0, vento no 00 grau, 05 nós. Uma 8. 1251, 1238, 3193, bom final de semana. Decolada 50, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Torre 208, Olimpo 07. Confirma o F1 de novembro, chamou a torre? Confirma, já estamos prontos para F1 de novembro, informa clareza 1, no cheque equipamento. Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, bom serviço. Doutor Salvador, boa tarde, Olimpo 07 decolado. Olimpo 07, prossiga. A intenção é afastar na radial 145 de Salvador, inicialmente a 50 milhas, vai variar entre 50 e 150 milhas na radial 145 de Salvador. Olimpo 07 vai manter o 045 toda a extensão do voo ou vai ascender para algum nível? Solicita o final 095. Olimpo 07 está autorizado, nível 095 e direto o destino. P095 para Olimpos 07. Go 1097, descending to 4,000 feet, QNH 1015 via Bon Ferrevo. Roger for 1,000 feet, 1015 QNH via Bon Ferrevo, go 1097. Wait for Mike. Desequilibre da colagem para a vida. Índia November, decolar 254. Chame o controle Salvador 120, décimo 8, bom voo. Grato, 1208, é com Índia November. Autorizado via litoral pela Axia Passport até a Praia do Forte, antes dos corredores. Afogou o Sierra, não entendido. Confie. Decolado de Serra Luiz Delta Lima, será que acompanha para Paripiranga, Bahia? Se autorizado, segue via corredora Axé, Forte, Libra, na Praia do Forte dos Corredores. Papapapá, Alfa Golf Sierra, prossegue 500 pés até o destino? Afirmo. Papapá, Alfa Golf Sierra, confirme o designativo da localidade. Grupo Zulu. Alfa Golf Sierra, tem condições de me informar quantas milhas ele é afastado do, de Salvador? Afirmo, é aproximadamente 130 milhas. 130 milhas. Gente, Alfa Golf Sierra. Autorizado via a Chevrolet. Alfa Golf Sierra, gente, prossiga o corredor Axé, reporta no través de Pituaçu para o cruzamento do campo com a torre. E após, chama novamente o controle. Ciente, se autorizado, reporta em Itapuã para fazer o transferência. Controle Salvador de Eco Índia November. Papapapá, Eco Índia November. Supa, para o nível de voo 070, seu contato radar, saída lotar. Chegando para o 070 na saída lotar, o Eco Índia November. Alfa Golf Sierra, informe o estimado do pouso. Controle Salvador, Ajo 4462, informação Sierra, está em grau de serviço. Oceaner 6315, chama o centro Recife, frequência 1228.35, alterna 1238.8. 1225, alterna 1238, Oceaner 6315. Controle Ajo 4462. Ajo 4462, aciona a identificação. Na unidade de destino, 44 metros. Alfa Golf Sierra, 1h50 até o destino, estou se aproximando de Itapuã, Sierra. Alfa Golf Sierra, chama a torre, frequência 1118.95 para o cruzamento. Papapá, é 20 de novembro, cheque transponder, não estou recebendo a sua altitude. Jacaré. Chama 1895 da presença de Sierra. Copio o controle, eu sou 4462, está ligado, descida. Azul 4462, está sob contato radar nível 190, desça para o nível de voo 050, via chegada Boa Média 1. 050, Boa Média 1, azul 4462. Alfa Golf Sierra, confirma a intenção de cruzamento do campo? A intenção é cruzar via litoral pelo corredor Axé, após Forte, se livra na Praia do Forte, os corredores. Alfa Golf Sierra, ciente, reporte para o cruzamento da cabeceira 28. Reportará o cruzamento Alfa Golf Sierra. Né, 6321, no decolador 57. Chame o controle Salvador no 20.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Funcionar 6321. Prossiga via litoral sul, reporte para o cruzamento da cabeceira 28. Foi confirmado, é 1208, controle. Chané 6321, afirmo, no 20.8. Obrigado. Visibilidade. 6321, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível de voo 360. Arboruno para o 360, 6321. Não tem, pista no zero. Controle, Eco de Novembro? Eco de Novembro, prossiga. Já é sobre o modo Charlie do Novembro, senhora? Eco de Novembro é negativo. Olimpo 07? Prossiga, 07. O Olimpo 07 está afastado 3 meia milhas sudeste do Vale do Salvador, em frequência livre, B, formação de voo alerta, chama o Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Espera. Manter alguma espera para fazer mesmo. Alfa Golf Sierra, mantenha o setor aguardando instruções para o cruzamento da cabeceira 28. Informa o tráfego Eco 120 para iniciar a rolagem na cabeceira 10. Paciente, vai manter no vertical da, na através da torre 1360, Alfa Golf Sierra, litoral. Motor 20, autorizado a decolar pista 10, vento 00 graus, 08 nós. Vamos cruzar agora 050, cara. Papapá, Eco Índio November, tem condições de visitar o transponder? Confirme. Eco Índio November, checar o transponder, não estou recebendo ainda a altitude. É, já checamos, cara, vamos checar de novo. Redução 2109 nós, eu sou 4462. Oficial, complexo 360 autorizado prosseguir via litoral, reporte para o cruzamento da cabeceira 28. Seguindo via litoral, reportará o cruzamento ao favor do Serra. Ator 20, decolar 201, chama o controle Salvador no 20, décima 8, bom voo. Chama controle 208, passou 20. 20, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 260, após 2000 pés, voa direto letra. 120 voa direto pro meio da... Após 2010. Salvador, boa tarde, é o 2705, câmbio. Azul 2705, aciona a identificação, desça, via chegada MAN para o nível de voo 050. 050, o 2705. Transferência. Reporta ao Colossar. Eco India November já nivelou, nível 070. Estamos passando agora 6.310. Eco India November reporta nivelado e informa o estimado do pouso. Estimamos o pouso a 1839 e reportará nivelado Eco India November. Cliente no 1839. Chanel 6321, não pode já voar direto da Elefa? Chanel 6321, não autorizado, Elefa. Obrigado. No 097, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado, Elefa X2, reporte estabilizado. 2006, Canadian 1015, I will call establish com 1097. O Chanel 6321, no chão centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 6321, copiado, obrigado. Nivelado no 070, é com de novembro. É com de novembro, gente. Você recebeu o nosso modo de tarde, senhores? É com India November, afirma. Negativo, modo Charlie. Novembro. Chame o controle Salvador 120, décima 8. 1208, Alfa do Serra. Controle, uma boa, Alfa do Serra. Alfa Golf Serra, prossiga. Acertou o cruzamento via litoral, segue via litoral até Forte, quando lá livra os corredores com a proa ideal Alfa Golf Sierra. Alfa Golf Sierra, informa a proa ideal. Alfa Golf Sierra, ciente. Mantenha o corredor forte, reporta livrando a CTR. Reportará a virança CTR e Alfa Golf Sierra. Olho, Chanel 6314, boa tarde, como está o trânsito? Chanel 6314, aciona a identificação, dessa via chegada por médio 1 para o nível de voo 060. Chanel 6314. Quanto espera? Estar no 7, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Cima aqui no 0, 2 0 no 7. Pode estar apto autorizado esse via, 1-4-4-6-2. 1-4-4-6-2, aguarde. Guardando. Centro 462, desça para 3.000 pés, ajustando a 0 no 5, reduza para 2.00 nós. Para redução 2.00 nós, 3.000 pés, 1.00 no 5, ajustando 4.462. Controle de Salvador, 1.20, décima 8, bom voo. Salvador, 1.208, azul 4.065, boa tarde, bom trabalho. Para 1-2-0, vocês. 0 no 7, torre. Sim. 2-0 no 7, informo instrução do controle Salvador após atingir 2.000 pés de DCT Coral. Para vir direto Coral, vou 2-0 no 7. 2-0 no 7, aguarde para decolar. Agora, só confirmando, após cruzar 2000, vou já esperar sem restrição, né? 2017, afirmo. Autorizado inicialmente descido até 120, reporta para o cancelamento das regras. Poderia voar o destino, 9048? 9048, afirmo. Autorizado direto Feira de Santana e chama a rádio 131.3. Direto Feira de Santana, 313, na rádio, 9048. Obrigado, uma boa tarde. Salvador, control, Mike Bravo, uniform, posso call position, comentando, level 1, Bravo. Stand by, Mike Bravo, uniform. Azul 4065, vetoração para evitar tráfego. E prosseguir na subida, curva agora à esquerda para o A160. O limite é até o cidade passar o nível de voo 100. Vetoração esquerda, proa 160. Limite até cruzar 100, azul 4065. Autorizado o procedimento, azul 4462. Azul 4462, reduza para 1970 nós, desça para 2000 pés, autorizado. E LS X-Ray, reporta estabilizado. Em redução, 970, autorizado X-Ray, azul 4462. 1097. Chama a torre, frequência 118, decimal 18.95, 1097. Patrulho Salvador, Papa Romeu Mike, Serra Gordo, informação Franco. Papa Tango, Mike Bravo, Uniform, descendant to flight level 070, Bom Médio, intercept Bom Médio, one arrival. Aqui já liga 150, 070, vai lá, Bom Médio, aguante. Papa Romeu Mike, Serra Gordo, aciona a identificação. Identificou o Golf. 0 degrees, 09 knots. Roger, Golf 097. Gol 2017, decolado 08. Chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Negativo, mantenha bom, você pode bom fitê-lo. Controle, Gol 2017. Gol 2017, contato radar na decolagem, suba via... correção, suba nível 240, direto coral. 240, direto coral. Azul 4462, estabilizou? Afirmo, 4462. Azul 4462, chama a torre frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Oxenai 6314, voa direto, TAP. TAP 6314. Azul 2705, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 27 no 5. Oxenai 6314, desça direto 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3000, 6314. Azul 4462, estabilizado, X-Ray Down, Céu. Minha matrícula? 4462 da Azul. Azul 4462, continue a aproximação, número 2 para pouso. Guardando, Azul 4462. Solo 11, libere à direita e chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, gol 097, lembrando a direita na Fox. Confirme. Alfa Golf Sierra, livre, voar direto de China. Não tenho tráfego de conhecimento do controle no setor, tem frequência livre para autocoordenação. Alfa Golf Sierra, estimado, confirmando, ainda vai permanecer o 1950. Tem aí de frequência livre. Salvador, boa tarde, eu estou 3192. 3192, aciona a identificação, desça via chegada para o Mediano para o nível de voo 080. Desce via até o 080, está 3192. Papatão com Mike Bravo Uniforme, descendo to flight level 050, reduce our speed to 210 knots. Ok, eu disse que eu pedi a 050. Informação de tráfego 12 horas no 1 milhas rumo sudoeste, passando agora a nível de voo 155 em subida para 260, um Embraer 120. Ciente 4065, não à vista mesmo. Falo 13, táxi à direita e chama o solo Azul 27 no 5, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 895, obrigado, certo. Caixa 920, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Torre, azul 27 no 5, boa. Escuta. Pastor 20, chamo centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 128 decimal 35, 123 decimal 8. Azul 27 no 5, chama torre, frequência 118 decimal 95. Boas autoridades, chama 0. Livre, 27 no 5. 35, alterna 123 decimal 8. Centro Recife 2835 238, azul 4065, boa. Gol 2017, informação de tráfego. Agora posição de 9 horas 8 milhas rumo sudoeste. Passando nível de voo 200 em subida para o 340, Embraer 190. Ok, centro 2017. O gol 2017 é no centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 2835, 1238. 3.000, 3.104. Desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3.104. Eco Índia November, confirme o ponto de cancelamento. Tango Mike Bravo Uniform, descendant 3000 feet, 281015. Descendant 3000 105. Tá 3192, desça até nível de voo 050. Zero, 050, 3192. Papá, é com Índia November, serviço radar encerrado. Informação de voo e alerta, chama o Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Uno 2685, 12545. Salvador, boa tarde, Portugal, Zero to Three, Centro Patrão 160, Supremo Master Time. Portugal 023, Tolkien Dance, descendente to flight level 080, via bom fi arrival. Centro Patrão 080, via bom fi arrival, é pode ser Zero. Tune 6314. Chama a torre frequência 118-295. 295. Atatango Mike Bravo Uniform, descent 2000 feet, 281015, clear JLS X-ray runway 10, report established. Descent 2000, I will call you back, establish localized. 3192, desça via até 3000 pés, ajustando 0.5. 3192. Na aproximação, aguarde pista livre. Vento 120 graus com 11 nós. Valeu. Sétima, chega solo 19, chame no 21, décima 9, solo. Mike Bravo Uniform, contact Salvador Tower, frequency 118.95. Tower 18.95, thank you. Taxi Argo Fiosca, chame no ponto de espera, Taxi Fiosca. Jamaica Bravo Uniform, continue approach to the left landing clearance. Bravo, continue approach. Solo 22, libera a direita, menos 21, décima 9, Solo. 29, chamar. Mike Bravo, uniforme, white plan. Cancel at 22. Turn left and come back. Turn right base, runway 17. Roger, we'll call you back. Normal time at runway 17, thank you. Salvador, Gol 984, você está pronto no ponto 0 da 1-0. 1-8-8-4, autorizado. Alinhar e decolar. Bicho 1-0, vento 1 centena, 1-2-9. Gente, alinha e decola 1-0, Gol 1-8-8-4. Mike Serra Golf, intenciona pouso 1-0 ou 1-7? Adicionar após externo, cancelar para o filho 2-7. Transição visuais, o setor da rotatória tiver com visibilidade, pode prosseguir direto para a rotatória, está autorizado. Vocês aguardam a confirmação do setor com a torre? Eu estou confirmando aqui como é que está. Muito obrigado. As nuvens baixas e visual. Então, vamos prosseguir para a rotatória, está autorizado. Santa Romeu Mike Serra Golf, voa direto VR Salvador e reporta para o cancelamento das regras. Voando direto VR Salvador e vai reportar cancelamento. Portugal 023, descend to 4000 feet, QNH 1015. Descend 4000 feet, QNH 1015, report from 023. Portugal informing the ground at 24, are you going to 814? Open the back door, Roger. Approve the back track and come back vacation down there on 7. Ciente, voa ITAP, após ITAP vai voar Serra Vita 366 e será autorizado o ILS Whisky. Estabilizado ILS, o TAM 3192. 3192, chama a torre, frequência 118.95. 118.95. Boa tarde, o 3192, passou externo. 3192, vem com centena com 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso, o 3192, passou na zero. Papá, Eco, Papá, Sierra, prossiga. Fazendo o 190, senhor. 72 milhas fora de Salvador. Eco, Papá, Sierra, confirme a proa que está mantendo. A 125. Papá, Eco, Papá, Sierra, está fazendo algum desvio de formação? Negativo. O Papai Sierra Centro Recife não autorizou nenhuma chegada para sua aeronave? Negativo. O Papai